Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é José Tiago Catito, como o capitão já disse, sou coordenador da unidade de pesquisa e hoje trago para partilhar com todos os colegas e os convidados os resultados, extratos dos resultados do estudo que ainda estamos a fazer relativo ao modelo de legislação mineira. É um estudo que está a ser implementado na província da Huila, no município que estamos, na comunidade de Tiúdo. Primeiramente, o primeiro slide apresenta a estrutura da apresentação. Primeiramente, vamos falar do contexto da pesquisa, os principais resultados do estudo de legislação mineira. Na verdade, esta é uma apresentação que também já fizemos num outro encontro e os principais resultados do estudo da legislação mineira foram apresentados naquele mesmo encontro, mas hoje vamos nos focalizar no ponto 3, que são os principais resultados do estudo de caso junto da comunidade da Huila, como eu disse, que é na comunidade de Tiúdo. O segundo slide. Nós fazemos uma pequena contextualização da pesquisa, onde poderemos dizer que a pesquisa está a ser implementada pela DW. A DW é membro do IARA. IARA é a associação, em português, é a Associação Internacional, a Aliança Internacional para os Recursos Naturais em África, que é composta por 29 organizações da sociedade civil em 10 países. 9 desses países situam-se em África. 5 destes países que compõem a IARA estão a fazer este projeto e estes países são Angola, África do Sul, RDC e Zimbábue. Os 5 países estão a realizar os mesmos estudos de forma a criar uma fonte de informação comum aos 5 países, comparar as diferenças, os diferentes sistemas jurídicos e políticos e políticas públicas no setor mineiro, bem como práticas de extração e o seu impacto sobre as comunidades. Ou seja, o objetivo é criar, olhar para as disposições jurídicas que existem e que são similares nos 5 países, de forma a que se crie um quadro legal e de políticas públicas no setor mineiro que possa regular a extração mineira e olhar também para as consequências dos impactos da exploração mineira junto das comunidades. Propor também um modelo de legislação mineira que defende os direitos das comunidades e que possa também servir como base da advocacia nos vários países que fazem parte do projeto. Ele baseia-se em 2 tipos de pesquisa. O primeiro é um estudo de legislação e das principais políticas públicas no setor mineiro, que é o estudo que nós chamamos de estudo de legislação mineira, onde nós fizemos a análise da lei que regula a extração mineira, que em Angola se chama o Código Mineiro. E a segunda parte é o estudo de caso, do qual vamos nos focalizar hoje, junto da comunidade afetada pela atividade de extração mineira. Vou fazer falar um bocado sobre os principais resultados do estudo da legislação. No início do projeto, como já disse atrás, o primeiro passo e como primeira componente do estudo foi fazer a análise da legislação mineira existente em Angola. E aí este quadro é comparativo da primeira lei que regulava a extração mineira, que é de 16/94 e a lei 16/94, que tinha uma abrangência não totalitária do território angolano, mas com maior foco na exploração diamantífera nas lundas norte e sul. Enquanto que o Código Mineiro, que foi publicado em 90, de 2011, cujo rascunho foi, começou a ser elaborado em 2009, ele tinha uma abrangência de todo o território e não estava simplesmente focada na exploração diamantífera. Tinha um olhar sobre todos os metais ferrosos, como vocês veem no quadro, elementos raros de terras, minerais radioativos, metais nobres, materiais de construção, como calcário, areias, argilas, etc. Agora vamos falar mais focalizadamente naquilo que é o objetivo do encontro de hoje, o objetivo da minha apresentação hoje, que são os principais resultados do estudo de caso de uma comunidade na UIL. Vamos falar da comunidade de Tiúla, que se situa na província da UIL, onde a exploração de recursos mineiros é principalmente feita em quatro municípios, nos Gambos, na Xibia, na Umbata e na Jamba. Na Xibia existe uma comunidade que foi desalojada por uma empresa de exploração de granito, cujo caso foi entregue ao tribunal, e até o momento em que nós realizamos o estudo de caso, esse caso ainda não tinha sido resolvido pelo tribunal. Como eu dizia, a comunidade de Tiúl fica localizada no município dos Gambos, onde atualmente existe foco de exploração, e há uma empresa que se chama Rodan, que faz esse tipo de exploração já nessa zona há mais de 10 anos, e noutra zona em que foi vedado o perímetro para se começar a fazer a exploração. Nesse contexto da comunidade de Tiúla, a empresa Rudanga iniciou a exploração do território. Iniciou a exploração da mineira nesse território já há 10 anos e, com o decorrer do tempo, nesses 10 anos ainda foi incluindo outras zonas para a exploração mineira. Esta comunidade de Tiúla fica, como disse anteriormente, na região dos Gambos, na província da Huila, é uma distância da sede comunal de 6 km. O principal grupo étnico é Nhanekaum, e a comunidade-alvo onde nós realizamos o estudo de caso é a comunidade Mungambwe, subgrupo dos Nhanekaum. Eles têm como principal atividade a agricultura e a pastorícia. Usam maioritariamente os terrenos para fazer a agricultura, do qual obtêm o seu sustento, e a pastorícia do gado, e que precisam de muitas áreas enormes de pasto para que possam fazer a transumância do gado e na busca da alimentação. Nesta mesma comunidade, nós verificamos que há uma inexistência de serviços sociais como acesso à escola, centro médico, acesso à água. É uma região que se encontra na zona do sul de Angola, onde existem secas cíclicas, particularmente nos últimos 3 anos, isso a contar até a altura em que nós estávamos a fazer o estudo do caso. Agora também vamos falar do perfil da empresa que faz a exploração de rochas ornamentais nesta zona da comunidade de Tiúla. A empresa que faz essa exploração se chama Rodan Rochas Ornamentais, que é uma empresa de direito angolano, tem sede na Xibia e tem parceria com a empresa Milliken. As operações minerais do, no, nos municípios da Chibiana e dos Campos são do de granito preto. Não foi possível para nós aceder a dados financeiros oficiais, mas nós conseguimos aceder informação a partir da mídia online, fornece uma visão geral da produção da empresa, que no ano de 2004 teve uma produção mensal de 400 metros cúbicos, em 2010 500 metros cúbicos e em 2012, 10 anos antes de nós conduzirmos o estudo, foi uma produção de 500 a 550 metros cúbicos. Nesse contexto, parece haver uma forte diminuição da produção no setor em 2015. Para os dados, nós não conseguimos apurar se na realidade existe ou não uma redução. É bem provável que isso esteja a acontecer. Por causa dessa situação, aliás, a exploração que é feita pela Rodang, a maior parte é destinada ou exportada para a Espanha, Itália e para os Estados Unidos. Por causa da situação financeira que se vive hoje no país e não só, eles começaram agora a focalizar as suas exportações mais para a China e para o Japão. Na província existem também outras empresas que fazem a exploração de mineiro, que são a Galian Gold, a Meta Rochas, DFG África, Osvaldo, Marlin Angola e Grani Sul. Na verdade, quando nós realizamos o estudo, tentamos entrar em contato com algumas dessas empresas, mas não foi possível, ou porque o gerente não estava, ou porque não conseguimos mesmo ter o acesso a essas empresas. Ok, vou falar um bocado sobre o impacto da exploração mineira sobre a comunidade. Nós, para apurar isso, conduzimos grupos focais ou discussões de grupo e nas conversas com os membros da comunidade, eles identificaram determinados aspectos relacionados, por exemplo, a nível ambiental, eles disseram que houve a eliminação das montanhas ao redor das comunidades, porque aquilo é uma zona montanhosa e rochosa. Muitas dessas montanhas foram derrubadas pela empresa de exploração mineira. Havia uma caverna que ficava ao pé de uma colina que servia de reservatório natural de água, da chuva, e poços abertos pela comunidade foram tapados durante o processo de rebentamento da montanha. As rochas cobriram, o que fez com que as populações perdessem aquilo que era a sua fonte de abastecimento de água. Também foram destruídas algumas árvores que se situavam nas colinas, que forneciam alimentos para a comunidade. A nível social, a comunidade manifestou grande insatisfação pelo facto de não existirem investimentos sociais junto da comunidade feitos pela empresa mineira. E a nível econômico, há uma gritante falta, o nível de desemprego na comunidade é muito alto. Só para ter um exemplo, apenas 3 homens da comunidade estavam empregados na mina de exploração de rochas ornamentais, que empregava cerca de 70 empregados. E a maior parte desses empregados não eram daquela comunidade onde estava instalada a mina, eles vinham da sede do município, vinham do município da Chibia. Com a expansão da exploração mineira, os agricultores perderam as suas terras e perderam também os espaços onde faziam a transumância do gado. Com relação ao acesso à terra, além da operação de mineração, foram ocupando terras agrícolas. A empresa destruiu as lavras das populações colocando os inertes que resultavam da exploração. Há um facto que ocorreu que o século da comunidade manifestou o seu desagrado e queria ir reclamar junto da direção da empresa, e ele foi aconselhado a não fazer para que não sofresse represálias. Segundo o pensamento das pessoas que aconselharam o século, era de que a empresa estava a contribuir para rendimentos do Estado. Ainda sob o ponto de vista da comunidade, eles disseram que a empresa pode explorar recursos na área, mas deve compensar de uma forma ou de outra, porque a comunidade só vê a montanha a desaparecer sem perceber nada, sem receber nada em contrapartida. O que eles exigiam, na verdade, era que, ok, a empresa está aqui a explorar as rochas ornamentais, mas nós também podíamos beneficiar, porque nós moramos aqui na comunidade, uma vez que essa exploração vai gerar rendimentos para a empresa. Eles deviam olhar para aquilo que é a responsabilidade social corporativa, fazer investimentos e ajudar a comunidade a desenvolver-se. Eles diziam também que não sabiam do valor da montanha antes da empresa chegar, e sentem-se lesados pelo fato da empresa explorar a sua riqueza sem deixar nada. E como o Estado também não investe na comunidade, eles acham que pelo menos a empresa devia investir na comunidade. Há uma questão que eles insistiram muito, que era o combate à fome e os investimentos sociais como escola e posto de saúde. Só para ter um exemplo, os membros desta comunidade tinham que andar cerca de 7 a 10 quilômetros para chegarem ao posto de saúde mais próximo. As crianças também, para chegarem à escola mais próxima, tinham que percorrer essa distância de 7 a 10 quilômetros. Nós também conseguimos falar com o gestor, com um dos gestores da empresa, e no ponto de vista da empresa era que a empresa considera que a sua responsabilidade é tão somente pagar os impostos e royalties, e a responsabilidade do governo é desenvolver o país através das receitas arrecadadas por meio dos impostos e outras receitas que recebe do setor privado e dos cidadãos. Não pensa que tem responsabilidades para com a comunidade. Quer dizer que, para eles, as reclamações da comunidade não tinham razão de ser, desde que eles estavam a cumprir com as suas obrigações, que era de pagar os impostos ao Estado, e cabe ao Estado promover o desenvolvimento social dessas mesmas comunidades. Também conseguimos falar com a administração municipal dos Gambos e com a Direção Provincial de Geologia e Mina, onde nós percebemos que têm todos um ponto de vista diferente. A administração municipal diz que não tinha nenhuma responsabilidade em relação às empresas de mineração, simplesmente tenta incentivar as empresas a criar empregos localmente, sempre que possível, e a reparar qualquer dano ambiental causado pelas operações de mineração, ou seja, a reposição das terras e a arborização, e que nem sempre cumprem. Quanto à Direção Provincial de Geologia e Minas, também dizia que não tem nenhuma responsabilidade para com a comunidade, mas sim com as empresas de mineração. Exige que as empresas cumpram as iniciativas de responsabilidade social e empresarial com as comunidades locais situadas perto das minas, ou seja, a construção de uma escola ou uma clínica, e acrescenta que os impostos pagos pela empresa não ficam no governo da província, vêm todos para o governo central. Na verdade, aqui cada um vai a seu jeito, não querendo assumir a responsabilidade. O que nós também percebemos é que esta mesma empresa não diz que fez investimentos sociais, mas não diretamente naquela comunidade onde faz a sua atividade. Fez na sede do município, construiu escola, mas que não dá acesso à comunidade onde eles fazem a sua atividade diretamente. Então, para eles, isso era o suficiente, porque eles estavam a cumprir com a sua responsabilidade. Esse gráfico é um bocado aquilo que acabamos de falar com relação às responsabilidades de cada um. Se vemos, o Governo Central decide e informa o Governo Local, nesse caso, a Direção Provincial ou o Governo Provincial, que passa para a Direção Provincial de Geologia e Minas, e eles passam para a Administração Municipal. E o contacto feito é com a empresa exploradora. A empresa exploradora paga os impostos ao Governo Central e fica assim. Cada um vai empurrando a responsabilidade para o outro sem assumir. Para terminar, gostaria de falar, de dizer que na comunidade onde nós fizemos estudo de caso, há uma insuficiência grande naquilo que é o conhecimento do Código Mineiro. E um dos objetivos do estudo era promover o conhecimento do Código Mineiro para que as próprias comunidades tivessem conhecimento dos seus direitos, das suas obrigações e direitos, e eles mesmos pudessem reclamar junto das administrações municipais ou mesmo do governo provincial sobre a sua situação. Eles são regidos pelo direito consuetudinário, que está assim estruturado. Quando há situações de conflito ou de problemas, o SECULO, que é a entidade mais alta na comunidade, fala com a SECULA da comuna, que é a chefe da comuna. Esta, por si, entra em contato com a administração comunal, mas para falar com o administrador tem que marcar um encontro, uma audiência, e depende sempre da disponibilidade da administração comunal. E, por sua vez, a administração comunal passa a informação para a administração municipal. Perceberem, é um caminho muito longo e muita coisa vai se perdendo nesse percurso. A nível local, durante o tempo que nós fomos trabalhando com a comunidade, percebemos que não existe nenhuma interação entre as partes, nem nenhum fórum onde a comunidade e as autoridades possam dialogar. O Código Mineiro não prevê a criação de espaços deste género. É uma lacuna que existe no próprio Código Mineiro. Apenas promove a criação de mecanismos de consulta. Mas mesmo esta consulta, segundo o artigo 16º, o Código Mineiro tem criado mecanismos de consulta da comunidade, mas mesmo essa consulta não é feita. Há um episódio que aconteceu na comunidade de Tiúle, na altura em que chegou a empresa Rodan, que foi que, segundo os habitantes, que foram dormir e dia seguinte acordaram que estava lá instalada uma empresa de exploração mineira. Não foram ouvidos, nem deram seu parecer, simplesmente foram convidados para participar no jantar que a empresa deu para inaugurar a empresa. Aí sim foram convidados os membros da comunidade para participar no jantar. Estas são algumas fotografias tiradas lá no terreno. Aqui do lado esquerdo estávamos a conversar com os técnicos da ACC, que é o nosso parceiro lá no Lubango, com quem estamos a implementar o estudo. E daquele lado é uma sessão de grupo focal, que estamos a conversar com a comunidade para saber das suas necessidades, problemas e quais eram as estruturas organizativas que eles tinham. Na verdade, eles não têm nenhuma estrutura organizativa que pudesse estabelecer a ponto para dialogar com a administração municipal. Há vários aspectos que concorrem para essa situação toda que a comuna, que esta localidade vive. Ali do lado direito foi o grupo focal com as senhoras, e aqui é uma imagem da pedreira onde se faz a exploração das pedras ornamentais. Eu dizia que há vários aspectos que concorrem para isso. Por exemplo, na questão do alto nível de desemprego e não terem acesso a emprego na empresa que faz a exploração mineira. Segundo a gestão da empresa, é que a maior parte dos habitantes da comunidade são iliterados. O nível de instrução é muito baixo e essa é uma atividade muito técnica que requer conhecimento. E outros aspectos mais, por exemplo, há um episódio que nos contaram lá, é de que nós entrevistámos cerca de 40 pessoas. Das 40 pessoas, apenas duas sabiam minimamente ler ou escrever. E apenas três tinham bilhete de identidade. Então, daí que os miúdos estão fora do sistema escolar, porque quando vão para fazer a matrícula é exigida a documentação dos pais ou das crianças. Não há um posto de registro na comunidade. Então, essas situações todas. E o que nós percebemos era que, por causa desse relacionamento deficiente entre a administração local e as comunidades, esta comunidade vive vários problemas. Há expropriação das terras de cultivo das mesmas comunidades para dar lugar à exploração mineira. Não há a devida compensação exigida pela lei, mesmo que a lei seja um bocado ambígua nessa questão das compensações das terras. As pessoas são forçadas a abandonar. Houve lá um episódio de uma família que tinha que abandonar foram expropriados da sua terra e a compensação que eles estavam a dar eram 15 mil kwanzas. Eles tentaram negociar e disseram, olha, ou 15 mil ou nada. Então, muitos são forçados a distanciarem-se daquilo que era a sua zona normal, onde tinham as suas lavras, as suas casas, e sem compensação nenhuma. Muito obrigado. Isso é o que eu tinha para partilhar com vocês. Sendo assim, aproveito a oportunidade também de abrir espaço para debate. Quem tiver uma pergunta, alguma condição, o espaço é da plateia. Senhor Tiago, quais são realmente os direitos das comunidades? Qual é a proteção que o Código Mineiro está a oferecer às comunidades ou às pessoas? Como eu disse, no Código Mineiro verificamos que há uma certa, diria que há uma insuficiência no Código, não define exatamente que tipo de compensação dá, simplesmente diz, não lembro agora o artigo, que as pessoas das zonas de exploração mineira, quando retiradas das suas terras, devem ser compensadas, mas também não explica como deverá se processar essa compensação, se é monetária ou não, se for monetária, qual é a percentagem da compensação. Eu acho que há essa lacuna no Código Mineiro, porque ainda não está regulamentado, falta os regulamentos para completar a lei, que desde 2011 até o momento ainda não saiu o regulamento. É, o, objetivo do projeto para divulgar e promover conhecimento à volta da lei? O que, em termos do da proteção, esta divulgação, o que pode produzir? Qual é o objetivo disto? O objetivo, o que nós fizemos foi, depois de termos feito a revisão ao Código Mineiro, elaboramos um resumo, de forma, resumimos a lei e partilhamos com os nossos parceiros lá no Lubango, que têm feito sessões com a comunidade. Mas aí há uma situação que joga negativamente para esse aspecto na divulgação da lei. Está em português. E nós ainda precisamos de trabalhar para a língua local, porque a maior parte dos habitantes da comunidade não fala português. Essa é uma das lacunas que apresenta. Temos que fazer esse trabalho de tradução para que as comunidades possam perceber quais são os seus direitos com relação à exploração, às empresas que fazem a exploração mineira. Na verdade, nós temos programado já encontros com, mesmo para além da comunidade, também com a administração municipal dos Gamos e com a direção provincial da Geologia e Minas lá no Lubango. Vamos ver, vamos tentar reunir tanto a comunidade quanto a administração municipal e a direção provincial e algumas organizações não governamentais que fazem o trabalho lá nos Gamos. O passo mais importante para que as pessoas, a comunidade consiga perceber quais são os direitos é a tradução do documento na língua local. Sim. Meu nome é Felipe Fischmann. Eu não tenho conhecimento muito aprofundado da legislação angolana e também principalmente do Código Mineiro. Mas casualmente essa semana eu tive acesso à lei sobre avaliação de impacto ambiental angolana. E apesar de se tratar a princípio de impactos ambientais, dentro da lei são especificados também impactos às comunidades nas proximidades. Então, eu gostaria de perguntar se... Eu não sei até que ponto esse tipo de coisa funciona na prática também, mas se existe, se foi feito, se vocês tiveram acesso a algum tipo de estudo de impacto ambiental, se vocês sabem se foi feito ou não, e tendo tido acesso, se foi especificado alguma coisa em relação àquela comunidade. Exato. Não foi feito. Não tivemos acesso e na conversa que tivemos com o gestor da empresa, eles disseram que fizeram um estudo, mas nós não tivemos prova disso porque não tivemos acesso ao estudo de impacto ambiental na comunidade. O que eles disseram-nos é que fizeram um estudo e que remeteram às autoridades governamentais. Mas, nas conversas com a comunidade, já há um diálogo diferente, é que não foi feito nenhum estudo, não foram escutados os membros da comunidade, não houve uma negociação com a comunidade, simplesmente eles foram percebendo que a empresa se estava a instalar e depois começou a desenvolver a sua atividade. Porque isso seria, além de tudo isso, seria mais uma irregularidade, possivelmente. Não... Nós tentamos aflorar essas questões com a administração, primeiro com a administração municipal e segundo com a Direção Provincial de Geologia em Minas, mas também não nos disseram muito a respeito. Na verdade, o que nós percebemos é que não existe um canal de diálogo entre a comunidade, a administração municipal e a Direção Provincial de Geologia em Minas. Então, quando assim acontece, é um bocado difícil. O que nós também estamos a prever dentro do projeto é tentarmos sentar com os três e falarmos dessa situação que nós podemos apurar com o estudo de caso. Está programado isso. Teríamos que fazê-lo agora em março, por questões administrativas ainda não fizemos. Vamos fazer esse encontro agora em abril. ou menos, parecendo falar que é uma operação que foi desalojada em cujo lugar foi instalada a empresa, que o caso foi levado em tribunal desde 2011. Como o senhor está a levar esse estudo? Tem também acompanhado esse caso desde lá, se até desde lá não tinha tido uma decisão, até que tem acompanhado esse caso, quando está a decisão? Na verdade, não estamos a acompanhar esse caso diretamente. Foi só um exemplo que eu quis mostrar aqui, naquilo que tange ao não cumprimento do que a lei diz na expropriação das terras para o trabalho mineiro, e que não houve a devida compensação da própria comunidade. Se reparar de 2011 até agora, passaram 5 anos e ainda não houve resolução. Nós estamos a implementar esse projeto com a ACC, que é uma organização não governamental que está lá baseada no Lubango, e eles têm acompanhado esses casos, porque eles é que trabalham diretamente com as comunidades. Que é do nosso conhecimento, até a altura em que nós fizemos a recolha dos dados, ainda não tinha tido resolução neste caso. Esta é uma reportagem muito profunda, que pode ajudar a evitar conflitos muito sérios. Mas me parece que, por causa do petróleo, a taxa do petróleo, o Estado está a se organizar para buscar recursos também dos minerais. Me parece que existe uma associação que está preocupada com isso, não sei se vocês tomaram contato, que é a Alrocha. Está, isso pode ser um interlocutor para se fortalecer aqui forças, para evitar conflitos, para que a empresa, portanto, assuma a responsabilidade social. Outro interlocutor pode ser a própria rede de responsabilidade social, sobre liderança do mundo. Quer dizer, há interlocutores que devem ser trazidos para que se construam aqui relações mais humanas e se evitem conflitos. Agora, como estão outros países implicados, há alguma análise comparada de relações boas que aconteceram em outros países? Exato. Eu hoje trouxe apenas esse resultado, e no início eu disse que estão a fazer o estudo, o modelo de legislação mineira são os 5 países, né? África do Sul, RDC, Zimbábue, Angola e o outro não me lembro, foge-me sempre. Há um estudo comparado. Na verdade, vai acontecer agora o lançamento do resultado final do projeto, agora no final do mês de abril, no Quênia. Se calhar depois do lançamento aí poderemos fazer uma apresentação de análise comparativa, qual é a situação que existe entre os diferentes países que fazem parte do projeto. Eu também não sei se na África do Sul podemos considerar a exploração do carvão já como um exemplo para a África. Não sei se sabe aquilo que está acontecendo na África do Sul com a exploração do carvão. O caso traiu os sul-africanos, os moçambicanos, e depois gerou ali xenofobia. Nós usamos muito como exemplo o Indaba. Acho que é muito ligado à exploração mesmo do carvão. Na verdade, ainda não tomei contacto com essas informações. Mas posso lhe garantir que acho que lá para o final de abril aí vamos ter os quadros comparativos, porque ainda não fechou o projeto. Nós estamos a fazer agora os relatórios finais desse terceiro período do estudo. E cada país participante vai fazer a sua apresentação. E aí, depois vão fazer o lançamento do estudo, do relatório, incluindo essa análise comparativa que o Nelson se está a referir. Isso é uma questão muito boa. Falou aqui de no decorrer do estudo, foi confrontada a empresa, fez um estudo de impacto ambiental, e essa afirmou que tinha feito. Mas quando foi para a comunidade, ainda tinha outra versão, se ao contrário da empresa. Nesse caso, quando uma empresa se instala junto de uma comunidade, ou seja, desaloja uma comunidade, na verdade é que deve ser ouvido. Qual é a necessidade que o senhor teve de contactar a população no impacto ambiental, quando disse que a maior parte da comunidade tinha um nível de instrução muito inferior do que eles haveriam de dizer sobre o impacto ambiental. Nós fizemos isso parte do princípio que, para que nós possamos reclamar, também temos que compreender o que se passa à nossa volta. A intenção era balancear as informações que a comunidade nos podia fornecer com as informações da empresa, mais da administração local. Tem razão quando coloca essa questão. Quando nós fomos conversar, era também para ter o conhecimento real do que é que eles percebiam sobre essas questões da proteção ambiental, do impacto que a exploração mineira podia ter na sua comunidade. Chegamos à conclusão que não tinham conhecimento algum sobre isso. Na verdade, eu não diria que não tinham conhecimento algum. Eles sentiam as consequências, mas não percebiam que era um impacto direto da atividade mineira da empresa. Daí é que eles diziam que não nem sabiam, nem faziam ideia que existia o Código Mineiro que lhes dava alguma proteção com relação a essa questão. É o que eu disse anteriormente. Muitas coisas desse género acontecem porque as pessoas também não têm acesso à informação. E, exemplificando a questão da comunidade do Tiúla, não só não tem acesso à informação, como quando tem acesso, como foi o nosso caso, que levamos para lá o Código Mineiro, não consegue perceber porque não está na sua língua. Esse é um dos maiores problemas que nós constatamos na comunidade. Pode até ter a informação, mas tinha que estar numa forma em que fosse perceptível pela própria comunidade, na sua língua, e isso não existe. O investigador disse, durante a sua apresentação, que o projeto, o objetivo do projeto é levar a informação sobre o tempo para conhecer os seus direitos. Independentemente disso. Sim. Sim. Eu gostaria de saber se esse projeto engloba também as entidades governamentais, uma vez que não adianta eles apenas conhecerem os seus direitos e não terem quem defender esses direitos. Né? Exatamente. Parte do pressuposto de que quem devia promover esses direitos junto da comunidade era a administração local, trazendo para o diálogo a própria comunidade. Se reparar, eu disse que nós tivemos encontros com a comunidade, tivemos com a administração municipal e com a Direção Provincial de Geologia e Minas. O objetivo principal era trazer essas entidades juntas e olharmos para aquilo que são os problemas enfrentados pelas comunidades em decorrência da exploração mineira que se faz lá e da violação dos seus direitos. Criar capacidade mesmo nas comunidades, nas administrações locais e junto da direção provincial para conseguir-se mitigar esse problema que as comunidades vivem. Porque às vezes a falta de diálogo faz com que não se conheçam as situações pelas quais as comunidades vivem, ou então o incumprimento daquilo que é o Código Mineiro por parte das empresas que fazem a extração mineira. Eu queria só entender um pouquinho melhor a concepção do projeto. Isso que aconteceu em alguns outros países. Se é para criar a tal legislação, se essa legislação já existe e a divulgação dela para. Né? E quando eu encontro um bocado baralhado aí. Né? Okay. Se a concepção de leis que depois proteger o cidadão, ou se essas leis querem agora já existem, né? E agora o que é preciso é levar a comunidade. Esse é um aspecto. Outro aspecto, de fato, estudo é bastante profundo, bom, e deu-se para ver que foi detectado muita fragilidade, né? povo ali. Então não sei se também prevenda informações, não sei o que para que possa haver pessoas, né, que sejam despertadas e consigam levar talvez coisas para ajudar, né, aquilo que de fato foi identificado, né, ou também depois disso continuar a viajar. Não. Eu vou responder à primeira pergunta, que o objetivo não é criar leis, é olhar para as leis, fazer uma revisão das leis que existem nos cinco países, olhar para os aspectos convergentes e criar mecanismos de influência na elaboração das políticas públicas, mais na vertente da proteção dos direitos das comunidades que vivem nas zonas ou nos arredores das zonas de exploração mineira. Essas leis já existem. Se reparar, nós apresentamos no um ou dois slides que fala do Código Mineiro de Angola, que é a lei que rege a atividade mineira. Também existe na África do Sul, também existe no Congo, existe no Zimbábue. A intenção é olhar para essas lacunas que existem e daí fazer recomendações para que se melhore a legislação, tendo em conta a defesa dos direitos das comunidades. A outra questão era... O estudo levantou... Ok, se nós, depois de recolhermos aquilo que nos interessa, vamos deixar as comunidades com os problemas e eles depois que se virem. Não é esse o objetivo. Daí que nós estabelecemos uma parceria com a ACC, que é a Associação Construindo Comunidades, que está sediada lá na UILA e que trabalha diretamente com essas comunidades, não só com a comunidade do Tiúle, mas da Xibia, da Umpata, na vertente da proteção dos direitos humanos. Então, o nosso papel como TW é criar essas ferramentas, trabalhar com a ACC, e a ACC depois vai dar continuidade a isso. Mesmo dentro do projeto, está previsto para abril, antes da Assembleia Geral de Membros, a formação de formadores para essas questões dos direitos das comunidades, em que se vão formar, cada país vai indicar uma ou duas pessoas, formador, que vai adquirir conhecimento e depois vai transmitir esse conhecimento para criar capacidade junto das comunidades. Na verdade, não é um projeto que se pretende que morra, é de continuidade. E olhando neste slide... Sim, faz favor. Apesar de eu propensar imensas desculpas, na verdade não acompanhei a do início da sua apresentação, como aqui uma questão que o senhor Alan Kane apresentou sobre o momento em que estava a apresentar ou a dissertar sobre a apropriação da comunidade. E a questão foi do senhor Alan Kane, de que se por acaso se previu a situação do Código Mineiro, de todas aquelas regras que se prevê no Código, portanto, ao expropriar deve-se levar em conta alguns fatores, isso, etc, etc. E o nome já não me lembro bem, mas disse que, portanto, na lei isto não se prevê, nem está definido. E eu, por acaso, também não conheço a lei, o Código Mineiro. Só gostaria que, possivelmente, aclareasse um pouco mais sobre o Código Mineiro, né, para ver o que é que lá tem, para poder compreender melhor se realmente aqui há uma violação muito direta, realmente, contra essa expropriação da comunidade. Ok, eu gostaria de verificar que eu não disse que a lei não prevê. Quando o senhor Alan colocou a questão, eu disse que a lei prevê sim, mas não é específica de como se vai processar isso. Eles dizem que deve-se proteger as comunidades que estão nas zonas de exploração mineira deve-se ter em conta antes da atividade, ter as devidas compensações quando as pessoas são expropriadas das suas terras, mas não especifica como é que isso se vai processar, nem fala especificamente de que tipo de compensação as pessoas irão ter, se é monetário, se é material. Só se diz que deve compensar as comunidades à medida. Então, a lei existe, mas falta agora aprimorar esse aspecto. Como se vai aplicar na prática, quando nos depararmos com essa situação? Eu também não sou advogado, né? Tenho tido contato com o Código Mineiro por causa do estudo que estamos a fazer. E tenho lido vários artigos e na leitura que fiz não há uma especificidade. Isso vai se processar assim, deverá se fazer isso e aquilo. Tá. Eu queria completar aqui para satisfazer, não é? Portanto, a minha curiosidade é que, neste caso, o que é que se realmente concluiu? Já tem alguma diretriz ou já tem algum foco para poder, talvez, cobrir essas lacunas que existem na lei? Como é que vai ser feito isto, segundo o vosso projeto? Né? No projeto nós temos a componente de advocacia. Nós elaboramos um relatório e esse relatório nós pretendemos partilhar com as autoridades locais e com o nosso governo, no intuito de manifestarmos ou apresentarmos aquilo que foram as nossas conclusões decorrentes do estudo. Daí que eu tinha dito que nós pretendemos fazer uma reunião no Lubango, trazendo a administração local, a direção provincial da Geologia e Minas, incluindo a comunidade e outros membros da sociedade civil, mesmo nesse aspecto de olharmos todos juntos para essas lacunas que ainda apresenta o Código Mineiro. Quando falou acerca da lei que já está prevista, mas não em regulamento, não específico, eu gostaria de saber se já visitaram leis complementares, ou melhor, outros, por exemplo, o Código Penal, coisa do gênero, que estabelece de forma específica, se calhar, essas pessoas para aquela tipo. Também não está específico. Esse Código Mineiro é a lei específica que regula a atividade, toda a atividade mineira. Se reparar no quadro que apresentei aí, existia uma lei de 16, a lei 16/94, que era mais focalizada para a exploração diamantífera. Em 2011, então, foi aprovado o Código Mineiro, mas carece de regulamentação. Essa regulamentação é que desde 2011 até agora ainda não foi feita, que podia dar maior especificidade naquilo que é postulado na lei com relação às compensações, às sanções das empresas que incumpriam com o próprio Código Mineiro. Eu acho que é interessante olhar para o Código Mineiro junto com a lei de terra, porque são similares, hein, em termos da capacidade de expropriação, etc. Mas a minha entendimento e aquela workshop que tivemos já uns meses atrás, o nosso pesquisador que focou realmente sobre o próprio Código Mineiro indicou que a lei, o Código Mineiro teve mais peso em termos legais do que a lei de terra, mesmo uma proteção que a lei de terra pode oferecer se os minerais são descobridos, hein? Aquelas proteções são ultrapassadas, porque o Código Mineiro tem mais peso, hein? Tem mais força legal do que a lei da terra. A questão que eu tinha é a seguinte: recebendo mais ou menos esse jogo de cintura, aqui neste slide em que a administração deta a responsabilidade à empresa e a empresa deta a responsabilidade à administração naquilo que tange aos serviços sociais na comunidade. Olhando naquilo que é a responsabilidade social da empresa, nem promessa não existe no sentido de construir uma escola, um centro de saúde na comunidade. Nos documentos que nós acedemos, o que nós percebemos é que, quando conversamos com a empresa, eles dizem que sim, mas não é obrigação. Eles não têm a obrigação de fazer isso, mesmo porque eles, se reparar na seta, está ali escrito, eles pagam os impostos ao governo. E essa questão da promoção do desenvolvimento das comunidades é do governo. Entretanto, eles construíram sim escola, mas construíram a escola na sede do município, que dista da comunidade mais de 50 quilômetros. E a reclamação da comunidade é que deviam ter centro o mais próximo possível daquela comunidade, porque para irem para o centro, o mais próximo que fica na comuna, tem que andar 7 a 8 quilômetros. Os miúdos, para irem à escola, têm que andar 7, 8, 10 quilômetros. Para além disso, não existe nenhum outro tipo de serviços naquela comunidade. Eu disse no princípio que só para ter uma ideia, das pessoas com quem nós conversamos, os membros da comunidade, apenas 3 tinham bilhete de identidade. Não existe esse serviço na comunidade. A maioria é desempregada. Quando vão para fazer o registro, eles são cobrados, acho que 5 mil kwanzas para fazer, para obter a certidão, para depois poder registrar as crianças, para poder, vá lá, ter acesso aos serviços. E eles não têm esse dinheiro. Então, são essas as reclamações. Daí que se percebe. A empresa diz que não, que eles cumprem com aquilo que é a responsabilidade deles, fazem a sua atividade, mas também cumprem com as obrigações, que são os pagamentos dos impostos e de outras taxas, que daí podia resultar o dinheiro para o governo investir nas comunidades, porque isso não é o trabalho deles. O governo diz que, o governo local diz que não, eles só estão lá para facilitar o trabalho da empresa na exploração minera, que isso tem a ver com o governo provincial. A direção provincial disse que não, eles têm que olhar para aquilo que é o cumprimento das obrigações da empresa, mas que também o dinheiro não fica com eles, porque o dinheiro vai para o governo central e então não tem assim muita responsabilidade. Em termos gerais, nessa piada, qual é o sentimento das pessoas quando vejam a presença dessas maquinarias, dessas empresas, dessas zonas, sentem donas dessas coisas? O sentimento é globalmente de aceitação ou rejeição dessa intervenção ou desse surgimento das... Na verdade, o sentimento é de rejeição, partindo do princípio que as expectativas deles eram de que a empresa havia de melhorar a condição de vida nas comunidades, como seria o normal, investir para a melhoria das comunidades onde eles fazem a exploração e têm os seus rendimentos. A empresa devia gerar emprego para os jovens que vivem na comunidade. Por exemplo, eles reclamam que a maior parte dos jovens, a força de trabalho jovem da comunidade, se está a retirar da comunidade para vir, por exemplo, para Luanda, onde eles acham que têm melhores oportunidades para melhorar a sua vida, e porque não conseguem ter emprego. Não sei, o Felisberto chegou há pouco tempo. Das pessoas que nós conversamos, dos 70 empregados da empresa, apenas 3 eram da comunidade. Mas esses 3 também são aqueles que fazem os serviços básicos. Outro aspecto negativo, como eu já disse, é a capacidade, o nível de instrução dos próprios membros da comunidade. E esse é um dos argumentos usados pela empresa para a não contratação da força local. É um trabalho muito técnico, que exige conhecimento, mas eles não têm. E olhando naquilo que é a expropriação das terras dessa comunidade, né, pela empresa exploradora, uma vez que nessas terras sai o seu sistema e a empresa retirou alguma parte das suas terras, quais são as consequências atuais dessas comunidades? A sua condição de vida piora, porque eles têm que afastar-se para outras terras. E é uma região montanhosa e rochosa. Perdem o gado. O gado fica sem lugar de pastagem. Perdem terras de cultivo. O que está a acontecer é que a maior parte das famílias está à procura, está a sair da comunidade. Mas o aspecto a reter aqui é que as pessoas acabam por perder seus meios de vida, a sua condição de vida piora e não há devida compensação. O que eles clamam é que, ok, eles até dizem sim, a terra é do Estado, mas nós vivemos aqui desde os nossos avós, essas terras foram-nos passadas pelos nossos avós. Temos algum direito sobre essas terras? Sim, outras questões a perguntar. Pode dar um minuto, se calhar, para referir algumas palavras finais antes de nos terminarmos. Acho que não tenho muito a dizer, né? Simplesmente dizer que foi interessante para nós ir para a comunidade. Eu principalmente, quando nos dirigíamos para a comunidade com essa ideia de cidade, pensei que pudesse encontrar alguma estrutura e uma comunidade verdadeiramente estruturada. Foi, se reparar nas fotos, nós estamos a conversar, né, no meio do mato. Nós combinamos, eu estava a pensar que podíamos sentar em algum jango ou qualquer coisa, mas acabamos por conversar, porque eles moram a 2, 3 quilômetros daí dessa zona onde nós estávamos a conversar, e a fábrica fica aí uns 10 quilômetros de distância, não muito distante. Eles fazem a maior parte do trajeto. E é um bocado, foi para mim impactante ver a condição em que as pessoas vivem, jovens que têm seus sonhos, almejam por melhorar a sua condição de vida, mas que não têm essa possibilidade. E é algo que fez com que nos empenhássemos na conversa com eles. Uma das coisas que eles mais pedem é apoio. É apoio com víveres, se calhar alguma forma de lhes empregar. Nós sempre, não, nós estamos a fazer esse levantamento para termos a precisão e criar influência para que a vida na comunidade melhore. Um aspecto positivo que é bom referir aqui é que conseguimos criar diálogo entre a administração local e as próprias comunidades. Esse foi um dos aspectos mais positivos, porque eles não se falavam, a administração quase que não recebia os membros da comunidade. Quero também, para terminar, agradecer a vossa presença. Espero podermos partilhar o resultado final do estudo na próxima oportunidade.